Já pintou verão, calor no coração. A festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria. Eternos Dodô e Osmar. Alô, Crocó! Na Avenida 7 da Paz eu sou Tiete. Na barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha. Eu nunca irei te deixar, meu amor. Eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo a minha baianidade na cor. Quem sabe um dia a paz vence a guerra. E viver será só festejar. Eu Laia. Bom passeio conosco, crocodilo. Laia. Curtição, paz, muito beijo, muito namoro. Já pintou verão, calor no coração. A festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria. Eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7 da Paz eu sou Tiete. Na barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha. Eu nunca irei te deixar, meu amor. Meu bloco bailarino cantando comigo lá. Eu vou, diz, dançar ao negro toque do agogô, curtindo a minha vaidade. Eu, Laia. Vocês cantando de novo, ah. Já pintou verão. Salvador e a pipoca. Eternos Dodô e Osmar. Que praia linda. Na Avenida 7 da Paz eu sou Tiete. Na barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha. Eu nunca irei te deixar, meu amor. Agora sai do chão bonito, que vocês estão no DVD lá. Eu viver seja só festejar, que a gente possa construir a paz não somente nos dias de carnaval, mas em todos os dias das nossas vidas. Cada um em sua profissão, respeitando, não discriminando, respeitando todas as raças, religiões, diferenças entre nós. E essa é a grande lição do Carnaval da Bahia. Essa pluralidade, a diversidade, poder dançar junto com essa multidão de todas as cores, faz a Bahia ter o maior carnaval do mundo. Eu vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo a minha baianidade na cor. Será só festejar. Eu